e não querendo mais tem alguém ao seu lado. Este alguém que você não pode ver. Ele é um amigo que um dia você vai conhecer. Jesus lhe ama, Jesus lhe quer, Jesus lhe ama. Deixava tudo e vinha correndo pra ele. Agora sei que tudo vai mudar.